Minuto News, oferecimento Repicon Fiat 30-35-7000, Lampnut, iluminação 3240-8203. Na Grande Florianópolis, é hora de informação. Oferecimento Repicon Fiat, Avenida Leoberto Leal, 276, Barreiros, São José. Pensou Fiat, pensou Repicon. Lampnut, iluminação 3240-8203. A Óptica Maria, atendendo a pedido de inúmeros clientes, traz de volta sua grande promoção. Óculos com armação multifocal, escurece ao sol por apenas R$499. Óculos para perto, R$99. Óptica Maria, a menina dos seus olhos. Sua Delamar José da Silva. Número 6, Por falar entendida na programação, aproveita e peça a sua. Entendido musical, ponto.